Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Estadão. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, ouvintes. Estamos entrando no ar com o programa Vivência Espírita. Nós temos duas convidadas aqui, a doutora Érica e a doutora Elaine, que vão conversar conosco sobre medicina e espiritualidade. Daqui a pouco a gente fala a especialidade das duas e as perguntas estão abertas aí para vocês, ligando para nós o telefone 3322-1290, 3322-1290. Vocês podem ligar também no 3018-4889, 3018-4889. Se preferir, também entra no nosso Face, facebook.com/ Programa Vivência Espírita. No nosso site também, vivenciaespirita.com.br, vocês podem ouvir o nosso programa e também na Rádio Espírita. Você pode entrar direto na radioespírita.net. Eu falei tanta coisa que não dá para ninguém decorar nada, né? Mas vai indo aí, de um por um a gente vai conseguir. Pessoal que acordou agora. Fazer as coisas direitinho, isso. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui. E um bom dia para você, querido ouvinte da rádio. Um bom dia para você da Rádio Espírita, que está nos ouvindo agora também. E através da AM e também na novidade da 95.9 FM, que já está disponível para todos também. E para você que está nos ouvindo através da gravação do site, do podcast, um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos iniciar com a pergunta para sorteio de quantos livros, Rui? 2 livros espíritas. Legal, então para sorteio basta entrar no nosso site, então é www.facebook.com.br/ Programa Vivência Espírita, ou através do telefone 12-3322-1290 ou 12-3018-4889. Então a pergunta é: você acha que a pessoa espiritualizada tem mais facilidade de obter a cura? Então entre e põe a sua opinião, que a gente vai lendo durante o programa. Se você acha que a pessoa espiritualizada tem mais facilidade em obter a cura. E no final a gente vai sortear 2 livros espíritas. E também aqueles que quiserem o Evangelho segundo o Espiritismo, é só vir aqui que nós vamos doar o Evangelho, tá? Legal. É das 8 até as 10 horas, aqui na Avenida Santos Dumont, número 300, que nós temos Evangelho aí no carro para doar para as pessoas. Exatamente, é só vir aqui. E para iniciar, a prece de abertura da Valéria do Java. Jesus, um dia disseste: eu sou a luz do mundo. Ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que possamos atender à vontade do Pai. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem. Sustenta-nos o Espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Guia-nos no caminho da verdade para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios, a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração, ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3322-1290. Tema do dia. O tema do dia é medicina e espiritualidade. Jorge, você não queira saber o trabalho que me deu para trazer essas duas médicas aqui no nosso programa, viu? Isso, tudo bem. As duas são trabalhadoras do Paulo de Tarso. Uhum. Trabalham com a evangelização infantil, que é um espetáculo, essa evangelização aos sábados lá no Paulo de Tarso, mas não foi fácil. Elas estavam com medo de enfrentar o microfone. O que você acha? Nada, Rui, porque você não está tendo muito prestígio, talvez. Você já devia ter falado que eu e o Rodrigo já tinha medo de falar com ela para trazer. Quando está difícil assim, você traz de uma por uma, devagarzinho. Daí com as duas foi mais fácil trazê-las. Nós estamos aqui com a nossa grande amiga, a doutora Érica Olivier, nascida em São João del Rei, estudou em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, estudou, especializou em cardiologia, arritmia e é a mulher do marca-passo. Se você tiver com o coração aí mais apanhando do que batendo, é com a doutora Érica, viu, Jorge? E ela está há 10 anos lá na fraternidade Paulo de Tarso e tem um filho, né, que faz parte da nossa pré-mocidade. Então, bom dia, doutora Érica Olivier. Bom dia a todos. Eu queria dizer que é uma grande honra para mim estar aqui, né? Foi difícil de vir, seu Rui, porque é um desafio, né? É um desafio, mas é uma grande honra poder estar aqui no seu programa, né? Estar falando com seus ouvintes e falando sobre esse tema que hoje em dia é tão importante. Sim. Né? Eu acho que a medicina, ela avança com a sua tecnologia, e eu trabalho com muita tecnologia, né? Marca Passo é tecnologia pura dentro do Marca Passo, mas a espiritualidade, ela é importante na evolução das pessoas, no tratamento das doenças, e eu acredito que a gente vai ter um espaço bom para estar falando sobre isso na manhã de hoje. E quem precisa mais de Marca Passo? Quem ama muito ou quem ama pouco? Ai, não sei. Isso não. Ou quem não ama. Não entendo. Quem não ama. Ou quem não ama. Mas e foi fácil você estudar em Vassouras, na faculdade? É federal, né? Não, a faculdade lá é uma faculdade particular. Particular? É. Eu queria... Mas é tão famosa assim? Tem tanta gente lá de Vassouras que estudam lá, né? Tem muita gente que... Tem gente do Brasil todo que vai para lá, né? É uma faculdade muito procurada e não foi fácil. Não foi estudar fácil. Estudar lá. Eu fui para lá muito nova. Na verdade, eu tinha um desejo muito grande de sair de casa, né? De conhecer o mundo, de não estar mais na minha cidade. Eu fui criada em Belo Horizonte. Então, eu queria sair de casa. Mas não foi fácil na medida em que, no meio do caminho, aconteceram alguns problemas com a minha família, né? Meus pais se separaram e eu tive que começar a trabalhar muito cedo ou desistir. E eu optei por não desistir. Opa! É porque dá a impressão, né, Jorge, que todo mundo que é médico tem aquela vida tranquila, sossegada, mas eu estou vendo que as duas aqui merecem a medalha, né? Pela luta, pela batalha e ainda mais por ser mulher, né? Porque... Isso. Muito corajosas e merece o nosso respeito, né? Como mulher, como esposa, como médica, enfim, merece muito o nosso respeito, né? Eu também pensava isso, assim, que médico era a maior moleza do mundo. É difícil entrar na faculdade, mas depois é só alegria. É depois só pagar, então só estudar. Mas aí eu estou vendo que no Brasil não tem muito médico, estão trazendo médico de fora, então, porque o pessoal não está querendo muito ser médico aí atualmente também, né? Está cheio de médico aí, até aqui em São José tem um monte de médico aí chegando também, ou está querendo chegar. E a doutora Elaine Iocota, que é ginecologista, obstetra, acupunturista, e fez seus estudos na PUCamp, lá de Campinas, na PUC de Campinas, está 10 anos aqui em São José dos Campos, também é uma trabalhadora da Fraternidade Paulo de Tarso. Bom dia, Elaine. Bom dia, doutora Elaine. Rui, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Assim como a minha colega e amiga Érica, é uma grande honra estar aqui, poder falar um pouquinho para vocês sobre medicina e espiritualidade. E eu acredito que o momento em que a medicina, os médicos de modo geral, aceitarem que a espiritualidade é uma constante na nossa vida e também nos processos de doença e de cura, a própria medicina vai avançar léguas. E os pacientes, então, vão atingir a cura e os tratamentos com muito mais facilidade. E os médicos, então, também poderão fazer os diagnósticos com muito mais facilidade. Elaine, a Érica, ela me falou que o maior prazer dela é trabalhar para o SUS, para as pessoas do SUS, como ela aprende e como ela se dedica a essas pessoas. E você trabalha lá na AMI, né? Assim como a Érica, atendo o SUS e, na verdade, eu somente atendo ao SUS. Somente atendo ao SUS? Eu faço serviço privado só no meu consultório de acupuntura, mas ginecologia e obstetrícia eu só atendo as pessoas do SUS. E é interessante, você trabalha com pessoas, com mulheres grávidas de alto risco, com uma série de problemas, né? Eu sou ginecologista obstetra, né, de formação, mas a minha paixão é a obstetrícia de alto risco, a gestação alto risco. De alto risco, sim. Elaine, como lidar com isso? Por exemplo, às vezes a gente vai ter uma pessoa que está com uma gestação de alto risco e as tendências de muitas pessoas devem ser querer abortar logo, alguma coisa assim. O que, que o Espiritismo colaborou com você para isso, para tentar conversar com essas mulheres de alguma maneira? Porque a ginecologista, ela acompanha também, né? Assim, enquanto elas estão grávidas, né? Sim. Olha, na verdade, eu tenho já hoje 20 anos de formada, né, da faculdade, e eu não tive muitas mulheres desejando o aborto. Não é o mais frequente, né? Embora muitas situações sejam bem delicadas e as pessoas até devam interiormente se questionar com relação a isso, mas poucas nesse meu tempo de formada me pediram pelo aborto. E como é que a gente aborda isso, né? Obviamente, a gente tem as legislações que atuam sobre isso. Tem os critérios médicos aqui no Brasil, tem algumas situações em que é permitido o aborto legal, mas as minhas convicções e os meus valores morais e espíritas, sempre eu os utilizei no momento em que eu ia conversar com essas pacientes, com essas mães, com essas gestantes, né? Eu sou abertamente contra o aborto e eu tentava mostrar para elas a atitude que elas deveriam, né, entre aspas, tomar. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas eu tentava, sim, interferir na decisão delas. Mas desculpe, Jorge, eu perguntei para a Érica se foi difícil ela estudar medicina, e para você, foi difícil? Olha, seu Rui, foi muito mais que difícil. Eu venho de uma família muito simples, assim, de... Não simples no jeito de ser, mas... Eu não perguntei de onde você nasceu. Né? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. Vim para Jacareí, aqui no Vale, com 2 anos de idade. Então, assim, eu, na verdade, sou jacareense, mas a família do meu pai é jacareense. E eu venho de uma família muito simples, assim, de uma família de muito pouco dinheiro, muito pouco poder aquisitivo. Eu estudei em Campinas, que é uma faculdade também particular, né? É uma das faculdades mais caras do Brasil. E eu costumo dizer que me formar foi um milagre mesmo. Eu naquela época não era tão espírita quanto sou hoje, ou seja, não tinha tantos conhecimentos espíritas, mas com toda certeza eu tive um amparo espiritual, assim, que eu devo agradecer todos os dias. Eu consegui o crédito educativo já logo no primeiro ano de faculdade, o que já é uma coisa rara. Eu fui a última turma que conseguiu 100% de crédito educativo, então eu pude acabar minha faculdade totalmente sem ônus para mim. Quem pagou minha faculdade foi o governo durante o uns 6 anos e depois eu paguei. Mas para você se manter em Campinas, não é fácil não, né? Porque eu sou daquela região, o custo de vida é caro. É muito caro. Então, a minha trajetória é assim. Eu fiz, na verdade, magistério, né? Que meus pais acreditavam que eu devia ter uma profissão, porque eles talvez não tivessem condição de me pagar a faculdade de medicina, que eu dizia desde os 2 anos de idade que eu ia ser médica. Então, o que você vai ser? Médica. O que você vai ser? Médica. E aí eu fiz o magistério, por conta desse conselho dos meus pais, e acabei utilizando isso. Eu dava aula no Mobral à noite, durante o primeiro ano, segundo ano, e eu conseguia algum dinheiro dessa maneira. E aí depois eu consegui fazer exame médico em clube, e aí a gente vai se virando. Vendia meus vale-refeições e a gente ia dando um jeito. E aí acabou que eu me formei. Que bacana. E o interessante é que ninguém quer trabalhar para o SUS e vocês duas adoram trabalhar para o SUS. É, eu atualmente só trabalho para o SUS e gosto realmente. Acho que assim, a gente aprende muito. A gente tem um contato humano diferenciado. Não que os pacientes do consultório privado não tenham nada a nos ensinar, não é isso. Mas é que a gente lida com muitas adversidades no SUS. Né? São pacientes de um nível diferente. O que o SUS oferece nos impõe alguma dificuldade para mesmo dar continuidade ao tratamento. Então, acho que isso é uma escola para a gente que trabalha lá. Fala, Érica. Ela também quer acrescentar. O microfone é de vocês. Vocês são as estrelas hoje do nosso programa, viu? Não, interessante, eu estava lembrando de uma vez que eu e a Elaine tivemos a oportunidade de estar mais próximas, né, de conversar sobre esse assunto, e como a nossa história é muito parecida, né, muito parecida, dificuldade que a gente enfrentou para se formar foi muito parecida, né? Então ela contando, eu lembrava das vezes que eu fazia brigadeiro para levar, para vender no hospital, os plantões que começaram cedo, acho que era, que vendia tudo. Os plantões muito cedo, né? E essa convicção. Eu não tinha essa convicção desde criança de que eu ia ser médica. Um mês antes do vestibular, eu ia fazer odonto. Eu não ia fazer medicina. Eu tinha muito medo do vestibular, de enfrentar aquela situação. Eu não tinha ninguém na minha família médico, eu não tinha nenhum exemplo. Então, eu não tinha essa convicção de que eu ia ser médica. Mas um mês antes, eu lembro exatamente da cena, eu deitada na cama da minha mãe, ela andando para lá e para cá. E eu falei para ela, mãe, não é o odonto que eu vou fazer, eu vou fazer medicina, é o que eu quero para a minha vida. Né? E, então eu não tinha essa convicção, e a trajetória foi muito difícil, e um dia a gente conversando foi muito interessante, como foi tão difícil para ela e tão difícil para mim a gente chegar onde a gente chegou. Mas tem uma outra amiga nossa lá do Paulo de Tarso, que ela é dentista. Ela estava falando assim, Rui, eu passei tanta dificuldade lá em Uberaba, Uberlândia, que ela fez a odonto, que eu, nas minhas horas vagas, eu ia no necrotério ajudar, ganhar um dinheirinho lavando o defunto. Falei, nossa, quem vê você dá a impressão que vocês têm uma vida tranquila, que é dentista, são médicas. São muitos anos, né? São muitos anos, e aí, além dos anos, ainda tem também especialização. Pois é. É outro desafio, que não tem uma remuneração também dentro do que a gente, todo mundo acha que é, médico, mas nada de braçada em dinheiro, de jeito nenhum. E anos, né? 2, 3 anos, dependendo da especialização, né? Tem um primo meu que está fazendo também. Mas eu queria fazer uma pergunta. A gente tem vultos no espiritismo que, com exemplos fortes na medicina, né? Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides também ajudando nos partos também, que são bastante exemplos que ele fazia. Isso, a doutora Marlene Nobre. Exatamente. E o que isso inspirou vocês? Isso ajudou? Você falou do exemplo. Será que esse exemplo também ajudou vocês de alguma forma? Olha, quando vocês entraram na doutrina? A doutora Elaine que vai falar. Então, olha, hoje eles me inspiram, lógico, né? Tem até uma situação que uma outra pessoa espírita, meu amigo, me dizia que o doutor Bezerra de Menezes deixava o prato e levantava. Dizia assim, né? O médico não tem direito de não dar assistência. Então, batia uma porta dele, ele deixava o prato e ia atender. Né? Lógico que eu estou muito aquém disso, mas eu sempre me lembro quando a gente, às vezes, perde a paciência ou tem alguma situação mais estressante, eu me lembro e falo, né, vamos respirar, porque eu preciso fazer do melhor jeito possível. Na época em que eu entrei na faculdade, eu não tinha ainda conhecimento desses nomes e dessas pessoas e da história deles. Mas, com certeza, olhando a minha história, eles já deviam estar ali perto de mim de algum jeito, porque foi difícil e a gente está aqui hoje, né? Então, porque o Emmanuel, ele diz aqui, a medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui nobre missão espiritual. O que vocês acham disso? Eu acho que ele está cobertíssimo de razão, né? Até porque, assim, como eu disse para vocês, eu tenho essa ideia de ser médica desde os 2 anos de idade. Não tem nenhum médico na minha família. Eu sou a única médica da família. E então, assim, da onde veio isso, né? Como é que eu já vim com essa ideia de ser médica? Então, realmente, eu acho que era a minha missão. Érica, eu queria complementar. Opa, desculpe, Jorge. Não, pode deixar a Érica falar. Não, é interessante pensar sobre essa influência há tanto tempo atrás, né? O meu avô, ele era palestrante de um centro espírita em Belo Horizonte, e muitas vezes eu fui com ele, inclusive ele ajudou a fundar um centro aqui em São José, eu não sei qual, não consegui descobrir isso, mas ele morou uma época aqui em São José dos Campos. Mas, voltando lá atrás, às vezes eu fico me perguntando por que que eu escolhi fazer medicina, né? Hoje, com a visão que eu tenho, igual a Elaine falou assim, eu não era tão espírita na época. Então, assim, embora eu sempre tenha me considerado espírita, eu nunca fiz o que o meu avô sempre dizia para eu fazer. Você precisa estudar o espiritismo. E hoje em dia eu estudo um pouquinho mais do que naquela época. Então, quando eu volto e me pergunto por que que eu escolhi fazer medicina, e a maioria dos médicos vai responder a mesma coisa, para ajudar os outros. A ideia inicial é essa. Mas hoje em dia, refletindo sobre esse assunto e pensando muito sobre isso, eu percebo que, na verdade, a medicina, ela é, para mim, hoje, um instrumento de evolução espiritual. Porque quando você é médico, você trabalha com compaixão, paciência, são coisas que você tem que exercitar todos os dias. Porque não é sempre que você está bem, não é sempre que você tem o amor para estar doando. E isso é um preceito da doutrina espírita das relações entre as pessoas. Então, hoje eu vejo que, na verdade, isso é um instrumento para que eu evolua. Então, enquanto eu estou dando amor, eu estou recebendo muito amor. Então, o que eu sinto às vezes, que a gente até estava falando dessa questão do SUS, não é que os pacientes do SUS dão mais amor, mas parece que a relação é mais próxima. Mais próxima. Porque as necessidades são muito básicas, né? Então, às vezes, o ouvir, o carinho. Então, não que os pacientes do consultório não seja a mesma coisa. Ah, sim. Não. E eu trato todo mundo igual. SUS, consultório, para mim, é tudo igual. Não é que nós temos aí na rede pública uma falta de médico, porque os médicos vêm, prestam concurso e não querem ficar. Uhum. Então tem essa fila enorme de pessoas, de pacientes no SUS, aquela dificuldade toda. E vocês estão dizendo que gostam de trabalhar com o SUS, mas não significa que vocês não trabalhem também. Sim. Fora do SUS, né? Sim. Mas é interessante. Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 25 minutos. Gostaria de convidar vocês para a próxima semana. A nossa convidada aqui será a Emília Cunha, que vai fazer uma palestra, bate-papo sobre Chico Xavier, no dia 5, sábado, lá na AME. A palestra, então, em homenagem ao aniversário do Chico Xavier, que é agora dia 2. Né? Nós fazemos isso todos os anos aqui em São José dos Campos. E a Emília Cunha é a filha do Langerton Neves Cunha, que é o médium de cura. O Langerton, que é um dos primeiros a implantar fitoterapia dentro do movimento espírita no Brasil, conhecido também no exterior, e amigo pessoal, compadre do Chico Xavier. E a Emília dá continuidade ao trabalho do pai, lá em Peirópolis, Minas Gerais, município de Sacramento, Uberaba, né? Município de Uberaba. Então, lá onde tem o Museu Arqueológico, né? Então, a Emília estará conosco. Ela não é uma oradora, a Emília é uma pessoa que sabe conversar com as pessoas, conversa bastante com a gente, é alegre, né? Muito bem-humorada também. E a Emília estará conosco na AME, nós convidamos vocês, às 19h30, a AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, número 350, Bosque dos Eucaliptos. Na manhã do domingo, ela estará aqui conosco, conversando também sobre Chico Xavier e sobre o pai dela, sobre muitas coisas, sobre o trabalho atual dela. E depois, às 10h30, nós vamos fazer a visita na área verde Chico Xavier, que fica ali no Jardim Aquários, em frente ao Fórum Trabalhista. Todos os anos também... Não. Ao fórum, né? Criminal lá, porque o trabalhista fica lá em cima, perto do Carrefour. Ah, tá bom. Não, ainda bem que eu não coloquei. Fica na beira do... Em frente ao fórum só. É, em frente ao fórum. No Aquários, ali do lado do Carrefour, né? Não, é para baixo. Mais para baixo, exatamente. É na beira do córrego, senhorinha. Tá certo. Então nós vamos fazer essa visita lá, como nós estamos fazendo todos os anos. Convidamos vocês para a gente fazer uma prece, uma pequena prece lá. Homenageando Chico Xavier, depois uma meia horinha a gente fica lá e vamos embora. É, o ano passado nós tínhamos em torno de umas 150 pessoas. Foi a doutora Marlene Nobre que teve. Que esteve lá e agora é a Emília, vocês vão adorar a Emília. A Emília é muito bacana, assim, para conversar, um papo falecer, mineirinha mesmo, para conversar, muito legal. Mineira. Isso. E nós vamos para o nosso intervalo comercial. Eu vou passar aqui uma receita para a gente ganhar dinheiro. Pode, Rui? Pode. A pessoa passou para mim e falou: Jorge, vocês que têm programa espírita, vocês têm que ensinar as coisas para as pessoas de vez em quando. Aí passou aqui a receita para ganhar dinheiro. Simpatia. Simpatia. Não sei se posso falar, porque é simpatia para ganhar dinheiro, né? Simpatia. O espírita não acredita muito nisso. Ali, enquanto as pessoas anotam lá, né? Quantas pessoas anotam lá, eu vou pegar a caneta para anotar, simpatia. Eu vou falar que a música que nós vamos tocar agora é uma homenagem às meninas que estão aqui hoje. A música na voz da Célia. Tem um menino ali também, né? O Ricardo é o... Mas é médico também? É o médico de transporte. Ah, bom, então é só para ela. Depois a gente oferece a outra para ele. Música com a Célia Tombly, no CD Alvorada Nova, música Médico de Homens e de Almas. E a simpatia é o seguinte, para você ganhar dinheiro, pega a caneta aí e anota. Porque é complicado o negócio. Simpatia para ganhar dinheiro. O internauta que mandou para mim, né? Acorde cedo, tome banho e vá trabalhar. Pode ir para a música. Pode ir para a música, Maurício. Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão, com rogos tão profundos, nobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo, pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição pro porvir. Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente de açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura. É algo tão divino, é um plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude verde de saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de homens, médico de almas. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos hoje com a doutora Érica e com a doutora Elaine. Rui, temos aqui a participação no site para a pergunta para sorteio de dois livros espíritas. Você acha que a pessoa espiritualizada tem mais facilidade em obter a cura? Então, tivemos participação aqui do Ari Rangel, nosso amigo Ari Rangel, médium, lá de Tremembé, já esteve aqui com a gente. Mandou um bom dia, amigos e irmãos. Acho que sim, mas o merecimento está em primeiro lugar. A espiritualidade traz serenidade, mas não necessariamente a cura do corpo. Quando se tratar de uma expiação, no caso se tratar de uma expiação, é preciso neste caso separar a cura do corpo e da alma. Mas a espiritualidade sempre ajuda, com certeza. Abraços aos irmãos, amigos de sempre. Obrigado, Ari, pela sua contribuição. E a Sandra Vasconcelos Borges respondeu: não, a cura poderá ser obtida se praticarmos o bem. Mas, de acordo com o que temos que aprender nessa reencarnação, se a doença for condição sine qua non para aprendermos, teremos que passar por ela. Todavia, isso pode ser negociado através de... Dharmas? Não, Dharmas. Dharmas, ok. Isto é, as boas ações que praticamos podem amenizar nossas dores. É, Dharma. Dharma é o contrário de Karma, dharma. Certo? Ah, okay. É, então, o karma seria alguma coisa ruim que você tem que passar. E o dharma é aquilo de bom que você tem que, bom, que você passa. É, vivência espírita também é cultura. Eu olhei no dicionário aqui primeiro, para depois eu vi a palavra diferente. Mas, eu tinha um tio, viu, Jorge, para ficar rico, para ganhar dinheiro. Ele falava: você tem que trabalhar 8 horas para poder se manter. E depois tem que trabalhar mais 8 horas para você ficar rico. O que você acha disso? Como é que é o negócio? 8 horas, você trabalha 8 horas para manter, para comer, para beber, para se vestir. E mais 8 horas para você ficar rico. Poxa vida, por isso que eu não fiquei rico até agora, porque eu não trabalho mais que 8 de jeito nenhum, fico só. Nem faz hora extra. Nada, tá assinado, dormia só às 8. Eu posso contestar, eu trabalho bastante e não estou ficando rico. Não, mas tem a lei da ação e reação. Você pode ter certeza que você vai ser recompensado pela quantidade de horas que você trabalha, né? Vai dar, aí vai, tem as médicas para lhe ajudar, né? Cuidar das doenças. Bom, para as duas, me diga uma coisa. Nós falamos em espiritismo e falamos em espiritualidade, falamos em medicina. A espiritualidade, ela ajuda muito na parte médica, na parte da medicina? Que nem, por exemplo, as pessoas mais espiritualizadas são mais felizes e saudáveis? Eu não sei, Érica, Elaine? Eu acredito que sim, porque não necessariamente a pessoa espiritualizada vai ter mais ou menos saúde, mais ou menos doenças, mas eu acho que ela consegue enfrentar melhor as dificuldades que a doença traz, né? Seja a doença por motivo de expiação, ou seja a doença por consequência do mau uso que ela fez do corpo dela nessa encarnação, enfim. É, a pessoa espiritualizada consegue sim ser mais feliz, porque ela enfrenta de maneira mais tranquila. E acho que a pessoa que é espiritualizada, ela pensa em cuidar bem do corpo, né? Ela naturalmente se preocupa com isso. Porque ela sabe que esse corpo é o veículo que ela tem para o espírito dela. E tá, então, o espírito precisa evoluir através da saúde desse corpo. Então, acho que a pessoa se preocupa assim, em ser mais saudável, em se alimentar direito, em praticar atividade física, em tentar controlar os sentimentos nocivos ao corpo, né, de raiva, de ciúme, maus pensamentos, irritabilidade. Eu acho que a pessoa acaba se preocupando bastante com isso. E aí, de uma forma direta e indireta, a espiritualidade contribui para a saúde. Érica, você gostaria de complementar? É, porque quando a gente pensa em doença, né, existem vários mecanismos para as doenças. Mas um deles é esse desequilíbrio no campo energético, que provém das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações, né, da forma como a gente enfrenta a vida. Né? Então, quando a gente tem um desequilíbrio nisso, a gente tem maus pensamentos, maus sentimentos, atitudes ruins, né? Isso pode se traduzir em doença no nosso corpo físico. É isso que você está querendo dizer com o campo energético? Sim, essa vibração, né? Essa vibração no mundo... O nosso corpo tem vibração. Sim, sim. Mas essa vibração, do ponto de vista espiritual, pode se refletir em doença no nosso corpo físico. Né? Então, essa doença, ela pode advir dessas questões. Então, isso que a Elaine falou. Então, a pessoa que se preocupa em cuidar melhor do seu corpo físico através de atividades físicas, de bons pensamentos, boas atitudes, viver dentro de uma moral elevada, isso contribui para que ela adoeça menos e para que ela viva melhor. É, Érica, né? Você me falou agora, eu estava lembrando uma palestra do Sérgio Felipe, lá da Universidade do Unispírito, né? E ele tinha comentado na palestra que ele estava doente. Uhum. Então ele estava bem doente, bem para baixo, né? E o mentor dele se aproximou dele e falou para ele: Sérgio, você tá doente, né? E a doença, o que, que ela faz com você? Ela consome a sua energia. Né? Então você está deixando a sua energia ser consumida pela doença. Então se ela está consumindo energia, é porque está sobrando energia. E essa energia que você está sobrando, você deveria estar trabalhando pelo bem. Se você estivesse gastando ela pelo trabalho, pelo bem, você não teria energia para deixar a doença consumir. O que vocês acham disso? Essa seria, tem alguma coisa a ver com essa parte da energia que você está dizendo? A doença, ela consome mesmo a energia? Ela consome. E eu costumo dizer, inclusive, para os pacientes doentes, né? E isso é uma situação que a gente vive que é bem... desconfortável tanto para a pessoa que está passando por aquilo quanto para a gente. Então, por exemplo, uma pessoa internada, né? Quando a pessoa está internada, esperando por algum procedimento ou passando por algum tratamento médico, ela pode escolher que atitude ela vai assumir diante daquilo. Então, se ela assumir uma atitude de revolta, de infelicidade diante daquele problema, ela vai estar gastando uma energia enorme que ela podia estar usando para melhorar. Né, para contribuir para o tratamento dela. Então, a gente percebe que para as pessoas resignadas, mais tranquilas, que enfrentam bem a doença, elas têm um potencial de melhora mais rápido. Né, e parece que as coisas dão mais certo para essas pessoas. Eu, quando fui operado, coloquei ponte safena, eu tive 3 paradas cardíacas. E o Jorge disse que eu não fui embora porque eu não era tão bonito assim para ir lá para o outro lado. O que, que você acha disso? Ela vai concordar. Ela vai concordar, claro. Porque não tinha mérito. Isso aí é diferente. Na consulta espiritual que nós fizemos, que a gente estava preocupado, vamos fazer as vibrações aqui para o Rui e tal. Coitado do Rui, está lá no hospital, já teve 3 paradas cardíacas. E um espírito veio e falou: pode ficar cegado porque ele não tem mérito para ir para o hospital. Não chegou a hora. Sofrendo aqui ainda. Deixa eu complementar o que a gente está falando aqui. Então, como o seu Rui disse, inicialmente eu tenho formação em ginecologia e obstetrícia e mais recentemente eu fui estudar medicina oriental chinesa. Essa minha vontade nasceu justamente do meu dia a dia. Assim, a medicina ocidental, essa que a gente aprende nas faculdades de medicina de modo geral, pelo menos na época em que eu me formei, a gente aprendia assim, que a doença era o corpo que ficava doente, tinha esse remédio para essa doença e esse exame para esse diagnóstico. E aí eu comecei a achar isso muito pouco, porque eu percebia que muitas vezes aquilo que a gente oferecia não tratava. E muitas dores e muitos problemas que as pessoas vinham se queixando, a gente não encontrava um substrato anatômico para isso. Então, aí caía naquela lista de diagnósticos de doença psicossomática e de outras coisas que não tinham uma causa muito palpável. E aí a medicina oriental ensina a gente que as emoções, né, como a Érica estava falando, os sentimentos, eles adoecem o corpo, sim. E aí, inclusive, em medicina chinesa, a gente usa o termo desarmonia. A gente adquire desarmonias do campo energético. E isso adoece primeiro esse corpo não palpável. Então, assim, as doenças inicialmente começam numa instância em que a medicina ocidental ainda não tem muito acesso, né? Então, e a acupuntura, que é um braço, assim, uma vertente de tratamento da medicina chinesa, me ensinou justamente isso, que a gente consegue interferir nessa energia, a gente consegue harmonizar a energia da pessoa e a gente muitas vezes consegue evitar que alguma doença se instale no corpo, né, no corpo físico. Vamos informando aqui mais algumas pessoas que estão respondendo a pergunta. O que você pensa sobre as pessoas que têm fé, se o tratamento para elas surte mais efeito, se as pessoas podem melhorar mais, as pessoas espiritualizadas? Eu achei legal a resposta o que a Neide está falando aqui, a Neide Rodrigues. Ela está dando bom dia a todos nós, né? Ela diz, aproveito também para parabenizar pelo tema que está sendo abordado. Deixando aqui a minha deixa, né? Acredito que a pessoa totalmente espiritualizada dificilmente ficaria doente. Ela já foi lá em cima, né? Ela já foi lá em cima. Concordo com ela também, mas eu só estou querendo achar um aqui ainda que esteja nessa condição. Mas é legal. Mas sabendo que vivemos em provas e expiações, fica claro que espiritualizados somos mais vigilantes e fica mais fácil nos reformarmos interiormente, tornando assim a nossa cura mais eficiente, já que a doença é do espírito, pois o corpo só nos mostra o resultado. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia para a Neide. E a Cida Bassa entrou aqui também e respondeu: bom dia, amigos do programa Vivência Espírita. Na realidade, a cura é um merecimento. A pessoa espiritualizada está mais conectada com o Mestre Jesus, sendo assim, mais propensa ao bem, independente da religião que professe. São as ações que aproximam o homem de Deus. O homem de bem não precisa de rótulos, católico, espírita, evangélico, ateu. Ele precisa amar-se e amar o próximo como a si mesmo. Abraço a todos. Obrigado, Cida. É legal que todos. Não. Não é para elas falarem nada. Não é para elas falarem. Isso aí é a opinião do ouvinte. Porque se elas falarem a opinião delas, daqui a pouco o ouvinte pode ficar tendencioso lá, né? Aí concordando. Mas no final elas vão dar uma. É, claro. Uma não, elas, durante o tempo que elas estão falando, elas acabam falando isso também, né? Mas sem estar diretamente ligado na pergunta. Vamos lá, pode continuar então, Rui. Então, aqui eu, fazendo uma pesquisa. Por que a medicina não enxerga o ser humano de forma integral, física, mente e espírito? A gente está sentindo que agora parece que os médicos estão chegando e perguntando para as pessoas: você tem uma religião? Você acredita em Deus? Está começando a acontecer isso, né, Érica? Está começando a acontecer. E em 2012, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, quando eu fui dar uma olhadinha no programa para ver as salas que eu iria participar, que eu iria assistir, eu fui surpreendida por uma sala sobre medicina, sobre espiritualidade e medicina cardiovascular. E eu fiquei muito surpresa com aquilo, né? Inclusive, médicos de renome dentro da minha especialidade falando sobre esse assunto. Inclusive, tinha nesse primeiro momento, teve um médico que veio dos Estados Unidos, de uma universidade, que estuda essa questão da espiritualidade e medicina e doença cardiovascular. E eu fui nessa sala para ver o que seria dito, né? De que forma seria colocado tudo isso. E foi uma surpresa, porque a sala estava muito cheia, não tinha lugar para as pessoas sentarem. E me surpreendeu o interesse dos médicos cardiologistas nesse assunto, né, um assunto que as pessoas pensam só no remédio, na cura física, e isso está sendo despertado. E foi tão bonito, tão interessante, a sala foi uma sala rica, que ano passado, no segundo ano, aconteceu a mesma coisa no Congresso Brasileiro de Cardiologia, duas salas sobre espiritualidade e medicina cardiovascular. Foi criado, inclusive, um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular, que tem, eles têm um grupo que se chama GENCA, ligado à Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que eles debatem esses assuntos no Congresso, numa sala científica, com evidências científicas, inclusive demonstrando essa questão de o lado tanto psicológico, quanto comportamental, quanto espiritual, quanto isso influi nas doenças, nos tratamentos, na cura, mas tudo com base científica. Que hoje a medicina ela é muito baseada em evidência. Né? Eu não posso dar um remédio sem que esse remédio tenha sido testado num número muito grande de pessoas. Base na observação, né? Tem estudos bem desenhados, bem estruturados, para que a gente possa aplicar determinados tratamentos, drogas, enfim. E esse grupo, ele passou a estudar isso e se apresentar no Congresso. E com salas cheias, salas grandes e os médicos interessados nesse assunto. Inclusive, se alguém quiser conhecer esse grupo, é só digitar no Google mesmo, GEMCA, G-E-M-C-A. Estou colocando aqui no site também. Isso, inclusive tem na página deles os vídeos do último congresso, são quatro aulas de 15 minutos cada uma. Não é nada que ninguém possa assistir, a linguagem muitas vezes pode parecer um pouco complicada, mas fala sobre exatamente isso. É o Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, é esse? Isso. Legal, vou postar aqui no Facebook. Joia. E esses vídeos, eles são do congresso mesmo, dessa sala, onde eles falaram sobre essas questões da espiritualidade, o quanto isso é importante, o quanto isso contribui, o quanto isso hoje é uma coisa que deve ser estudada, que vai além do corpo físico. Então, o médico está voltando o seu olhar para isso. E é muito bom. Então, Érica, você que trabalha com marca passo, a gente sente que quando a gente fica nervoso, o coração parece que acelera. Isso não tem alguma coisa a ver com a espiritualidade? Aí tem a liberação de substâncias, né, no nosso corpo, que fazem com que o nosso coração acelere como uma resposta normal. O que eu tenho visto muito hoje em dia, que as pessoas têm sofrido muito de uma questão relacionada mais ao pânico. Pânico. Que é exatamente igual quando a gente sente alguma emoção, o nosso coração acelera, que é uma reação normal do corpo, que nos faz agir, nos faz ter algum tipo de ação. E a pessoa tem isso mesmo sem estar fazendo nada. Então, mas a pessoa não pode até vir a falecer, desencarnar, com o coração acelerado, e talvez não saiba que ela seja uma pessoa cardíaca. Dependendo se isso realmente for uma arritmia, se existe algum problema mais sério, pode. Algumas arritmias têm um potencial de morte, né? E isso tem que ser investigado. Então, o coração disparar, existe o coração disparar dentro do normal, existe o coração disparar dentro do anormal, né? Dentro de uma condição de doença, né? São as arritmias. Nós temos uma amiga que a mãe do marido dela se separaram, ele foi morar numa cidade, mas ela sempre gostou do marido, e o marido faleceu lá numa cidade. Ela, quando soube aqui, ela também faleceu. E nós tivemos que ir lá no velório com os dois caixão do lado do outro, e que ela faleceu também, quer dizer, mas fazia tanto tempo que já tinham separado, mas ela sempre dizia que ela sempre gostou do ex-marido, né? Do marido. Então é interessante, né? Eu tenho alguns casais que têm marca-passo. O marido e a mulher que têm marca-passo. E vão juntinhos na consulta. E a Helene, você uma vez estava me dizendo que tem muitas mães que têm o vírus HIV. Sim. E as crianças tem tendência a nascer também com vírus? Não, hoje em dia já é bem sabido, bem conhecido de todos os médicos, a maneira de fazer a profilaxia da transmissão vertical, que a gente fala, né? Que o vírus da mãe não atinja o bebê. Durante toda a gravidez, a gestante recebe a medicação específica E 3 horas antes do parto acontecer, a gente também tem que administrar uma medicação específica pela veia, garantindo essa proteção ao bebê. E geralmente isso dá certo. O bebê nasce não contaminado pelo vírus. É interessante, quer dizer que já estamos sabendo contornar. Ah, sim, já. E o Brasil, como um ponto positivo, é um dos países mais avançados no tratamento da AIDS e na profilaxia vertical. E sem dinheiro, sem pesquisa. Somos muito avançados nisso. Inclusive, a gente consegue exportar essa nossa tecnologia. Interessante. Jorge, nós vamos para os nossos comerciais? Vamos. São 8 horas e 56 minutos, só aqui para passar a informação da Dirce, lá da Framan. Ela fala, como os seres encarnados num planeta de provas e expiações, sabemos que a doença às vezes é necessária e serve muito mais ao nosso espírito como crescimento. Um grande abraço a Dirce, lá da casa Framan. Ela estava nos procurando há muito tempo nas rádios, agora já nos descobriu, viu, Jorge? Isso, entra aí então, Dirce, dá dica para todos os ouvintes que nós estamos na Rádio Estadão, 1290 AM ou 95.9 FM, am.1290.com.br, pela internet também. Telefone 3322-1290-3018-4889. Nós vamos, mais uma vez, repetindo que a semana que vem quem estará conosco aqui no programa será a Emília Cunha, que é a filha do Langerton, que vai fazer um bate-papo sobre Chico Xavier. E à noite, no sábado, ela estará na AME, na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, falando também bate-papo sobre Chico Xavier. A Maria Emília, que é uma pessoa muito comunicativa, e vocês vão gostar muito dessa palestra lá, desse bate-papo com a Emília. Vai abrir para perguntas, para ela conversar muitos assuntos pitorescos lá que aconteceram com Chico Xavier. Você sabia que lá onde a Maria Emília, tem um centro espírita, que o Langerton fundou, é o Centro Espírita Eurípides Barzanufo, que fica em Perópolis, lá nesse arraial, né? Que é um distrito. Você sabia que lá tem um portal para o nosso lar? Eu já marquei esse endereço, porque quando eu morrer, se eu ficar meio perdido, eu já sei que lá tem um portal, então eu vou para lá. Agora eu sabia se aceito. Mas eu entro dentro de um ônibus desse, aí que faz excursão direto, chego lá, eu fico na porta. E Perópolis é maior que Patamuté? Perópolis não. Não? Menor? Não é. O que tem lá de legal é o museu, mas o Patamuté dá uns 3-4 Perópolis. O Jorge é de Patamuté. Dá uns 3-4 Perópolis. Isso, na Bahia. Eu podia falar para vocês que fica aqui do lado de Taubaté, né? Mas não é. É lá em Patamuté, fica lá na Bahia. Como é que você diz, hein? Podia falar que fica perto de Itaquaquecetuba, perto de Caraguatatuba, perto de Pindamonhangaba, mas não, fica lá na Bahia. Né? Então nós teremos a Emília aqui. Vocês vão gostar muito do bate-papo dela, tenho certeza disso. Ela não tem nenhum livro lançado, mas ela faz muito doce caseiro, doce de leite, doce de goiaba, doce de laranja, doce fora de série. Então, como ela vem com a caminhonete para levar umas roupas para lá, ela vai trazer os doces aqui para nós, certo? Então, vamos comer doce. Vocês podem ir lá que vai ter doce lá. Mas o Jorge... Não, então, eu estou falando do portal do nosso lar, às vezes os meninos estão pensando que eu estou brincando. Não estou brincando, não. Existe um portal para o nosso lar lá em Perópolis, segundo o Chico Xavier. E eu vou mais longe ainda quando a gente fala isso. Por quê? Às vezes a gente fica achando que não existe portais. No livro Voltei, do irmão Jacó, que é um dos primeiros livros do Chico Xavier, ele conta que as pessoas ficam andando, que o irmão Jacó é o mesmo presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Finger, né? Que ele, quando morreu, ou quando desencarnou, ele pediu para ele acompanhar o desencarne dele. E ele mostra a dificuldade que ele teve, e depois eles foram levados para um portal, e desse portal só entravam as pessoas que tinham condições de passar para o outro. Aqui na crosta tem gente pra caramba vagando pra cima e pra baixo, porque não consegue entrar nesses portais, não tem condições pra isso. Então, vocês já estão sabendo a dica. Aquela hora eu dei a dica de como ficar rico, agora eu tô dando a dica de como ir pro portal. Vai lá pra Perópolis, fica lá na porta que você tem muito mais chance, que lá já tem um portal pro nosso lado. Fica pertinho. Interessante que ela comentou também que montou o Centro Espírita lá, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, justamente porque ali é um lugar que tem muitas pessoas que estão tentando, não conseguem, e já tem um centro ali para poder encaminhar. Então vocês gostaram da dica, né? Porque eu mando a pessoa para lá, a pessoa vai para lá, Você não tem condições de entrar no portal, mas eu posso ficar no centro espírita frequentando? Pode, fica aí, até conseguir meta. Depois de 200, 300 anos, às vezes a pessoa consegue entrar. É legal que ela vai contar todas essas histórias também. A Cleide, do Grupo Castelã, entrou, ligou para a gente e falou: está muito agradecida pela cirurgia espiritual que recebeu ontem em Lorena. Com Edson Barbosa. Isso, e os seus benefícios, né? E mais para nosso crescimento. Não só pela cura, mas também pelo crescimento espiritual. E não podemos esquecer que precisamos ligar a medicina da terra. Ou usar, acho que ela quis dizer aqui. E parabeniza as doutoras Eliane e Érica pelo esclarecimento, principalmente do lado espiritual. Rodrigo, já não pode pedir ali para o Helder, para a Graça, melhorar essa letra para nós? Não. Porque está parecendo letra de médico. Acho que é psicografia. É psicografia. Isso, né? Exatamente. Aí chega aqui, a gente tem que interpretar ainda a letra da pessoa. Igual, não sei o que é que o médico faz, que ele passa aquelas receitas e fala: mas o que será que ele passou para mim aí? Fica lembrando o que é que ele passou. A letra da... Agora eles estão no computador. Bota no computador, sai bonitinho lá. Mas antes, só o farmacêutico que entendi. E aqui, eu e o Rodrigo somos farmacêuticos para entender a letra da Graça e do Helder. Então tem exceção, porque a doutora Elaine escreveu aqui o seu currículo com letras de professora primária. Claro, toda regra tem exceção. Vamos lá agora com a música que nós falamos do Chico Xavier. Dia 2 ele completaria 104 anos, né? E essa música, Chico Simplicidade, uma música na voz de Sérgio Santos. Instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão. Trazer mensagens do além de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar. De trilhar pelas pedras, espinhos em busca de luz. Da paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Oh.

E assim, se ela engravidou, né, se a gente for pensar do ponto de vista aqui, vai, material desse nosso mundo aqui, é porque ela deixou de tomar os cuidados todos que a medicina oferece para evitar aquela gestação, né, seja por que motivo for, ela engravidou. Se ela é uma mulher que tomava todos os cuidados e esse método falhou, usava algum método, todos eles são passíveis de falhar, se ele falhou é porque tem um plano superior cuidando disso. Né? Então, ela deveria, de bom grado, aceitar, apesar das dificuldades. É, tomada a decisão de aceitar, então, essa gravidez e levar adiante, ela pode ter certeza que a ajuda virá. Ajuda material... O mundo tem muitas pessoas boas ainda dispostas a ajudar os irmãos mais necessitados e ajuda espiritual que ela vai ter permanentemente, com toda certeza. Érica, você gostaria de falar alguma coisa também? Só complementando, desculpa, senhor. Pois é. Ainda agora falando como médica, os riscos de um aborto são imensos. O risco de vida que as mulheres correm a tentar praticar um aborto são imensos, né? O Brasil, como eu disse também inicialmente, tem alguns critérios, tem algumas situações em que o aborto é permitido de maneira legal e aí então ele é realizado em alguns hospitais determinados para isso, mas assim, de modo geral, todas as mulheres que tentam um aborto tentam de uma forma caseira, né? E isso traz um perigo de vida enorme, imenso. São vários os motivos em que a saúde e a vida dessa mulher é botada em risco por conta disso. Então, acho que não pensem nisso. Érica. Não tem como não se emocionar com uma história dessa, né? Eu também sou mãe, eu tenho um filho lindo, assim... Fala emocionante. O nome dele, que ele deve estar ouvindo. Ah, Gabriel, beijão da mamãe. E assim, eu faço da Elaine todas as minhas palavras. E no começo dessa história, a gente percebe assim, o depoimento dessa mãe, em que ela diz que ela engravidou na hora errada. Na hora errada para o que ela imagina, né? Como a Elaine disse, existe um plano maior, né? Que a gente desconhece. E que ela recebeu uma imagem num sonho que ela não consegue se lembrar. E aí isso me fez pensar também nessa questão dos sonhos, né? Do momento da noite, a gente sempre procurar... a gente não vai entender tudo o que acontece mesmo enquanto a gente dorme, mas a gente pode, nesse momento, receber mensagens muito importantes e ter uma oportunidade até de compartilhar com espíritos que estão para vir, que são afins a nós, né, de compartilhar com eles de algum momento que vai nos preparar para uma vida futura. Um livro do Chico, se eu não me engano, se é o Missionários da Luz, que fala sobre o encarne do Sigmundo. E em que ele tem essa conversa mesmo com o pai e com a mãe, que o pai parece que não estava aceitando muito a vinda dele, e acabou que depois dessa conversa as coisas fluíram. Né? Então, eu também sou terminantemente contra o aborto em qualquer situação. Eu acho que é uma violência contra a própria pessoa e ao espírito que vem também. E essa é uma oportunidade, né? Uma responsabilidade assumida previamente e que as pessoas deveriam pensar bem sobre isso. Jorge. Isso, vamos encerrando, Maurício, nosso momento chega. Vale? Posso, espera um pouquinho só. Aproveitando o momento filhos, mandar um beijo para os meus filhos, para o meu filho Arthur, que deve estar me ouvindo, para o meu filho Guilherme e para a minha filha Mariana. Opa, beijo enorme da mamãe para vocês três. Vamos lá, Regina Vilhena está parabenizando as doutoras pelo assunto e agradece a Deus pelas médicas, pelos médicos hoje em dia estarem interessados em fazer a ligação entre matéria e o espírito. Está mandando um abraço a todos, a Regina também, que estava ontem lá em Lorena. Ontem para mim foi uma maratona, né? Eu fui para Lorena de manhã e fiquei lá até 1 hora da tarde, depois vim embora, depois nós voltamos para fazer a palestra lá em Pindamonhangaba. E como é que estava a palestra lá, Jorge? Foi legal a palestra lá em Pinda, fizemos uma palestra Músicas Espirituais Como Acontece, contamos com o Forcato, com um monte de amigos lá em Pinda, né? Foi interessante, aí umas meia-noite eu estava de volta em casa. Tá vendo? Legal. E aqui no site também, para pergunta para sorteio dos dois livros espíritas, você acha que, que a pessoa espiritualizada tem mais facilidade em obter a cura? Então tivemos a participação aqui do Eli José Marcílio. Ele respondeu aqui: bom dia, queridos amigos. Tenho certeza que o ser, quanto mais espiritualizado, menos propenso às doenças estará. O pouco que sei sobre Jesus, não vi nenhum dia em que ele estivesse doente. Houve um período que a acupuntura me tirou, digamos, da cama. Desde então, passei a recomendar esse tratamento quase milagroso. Parabéns pelo esforço de manter esse importante programa no ar, apesar de todos os obstáculos. Um abraço nas simpáticas e competentes doutoras. Até a próxima. Obrigado, Eli, pela participação. Um grande abraço para Eli. O Eli lá de Jacareí, ele é compositor também do Grupo Castelão. Faz tempo que ele não participa aqui conosco. E um grande abraço para Eli. Obrigado aí por estar nos ouvindo, né? Tem duas músicas no CD Terapia do Abraço que são do Eli, né? Terapia do Abraço? É, no nosso CD Terapia do Abraço, que é ele que é o compositor. Então é um compositor e um amigão nosso lá de Jacareí. Sobre, até aproveitando esse tema, doutora Eliane, né? Você que disse que trabalha com acupuntura, né? Eu faço acupuntura, escritório. Sim. E como que você vê a relação da acupuntura? A gente até teve um programa que falou sobre terapias complementares. Sim. E a gente tem visto que a acupuntura tem cada vez mais sido aceita pela medicina, né? Hoje, oficial, inclusive, né? Alopática. A Faculdade de Medicina da USP, que é a faculdade mais conceituada do Brasil, tem uma matéria, uma cadeira já que ensina acupuntura. Na época em que eu me formei em 93, no meu curso ainda não tinha sido incluído, mas hoje na USP já existe. Então é mais... Está se tornando oficial, né? Uma medicina oficial. Eu acho que é mais um sinal de que realmente toda essa ideia de espiritualidade está chegando mesmo na nossa medicina tradicional. Né? Embora a acupuntura não goste de se colocar como uma coisa assim, eu acredito em acupuntura. Não, a acupuntura também tem trabalho científico provando a eficácia, tem trabalho científico demonstrando o mecanismo de ação da acupuntura, e isso é uma coisa real. A diferença é que a gente sabe, quando a gente estuda a medicina chinesa e a acupuntura, que a acupuntura consegue, entre aspas, organizar a energia da pessoa. E aí é uma coisa, né, como disse o Eli, quase milagrosa. Não é que seja milagrosa. Ela tem a condição de ir organizando as energias, restabelecer a saúde do corpo. E que nem o Jorge falou, parece que não é normal, mas é normal. É normal. É normal. As pessoas ainda têm alguma restrição, porque não sei se todos sabem, mas se trata de agulhinhas mesmo, que são colocadas ao longo do corpo, em pontos pré-estabelecidos, determinados, específicos para cada doença, né? Então, também, da mesma maneira que a gente usa um remédio, a gente usa os pontos de acupuntura. Legal, que funciona realmente. A Regina Vilena, nossa ouvinte assídua também do programa, sempre está com a gente aqui. Obrigado pela participação, continua sempre ligando para a gente. Ela mandou uma pergunta para vocês. A maneira de agir da acupuntura é semelhante à da homeopatia? E se falando de reequilíbrio de energia, seria semelhante da homeopatia? Então, eu sei muito pouco sobre a homeopatia, mas a acupuntura e a homeopatia se destinam ao mesmo objetivo, que é reequilibrar as energias, né? Tem alguns textos que eu li numa outra oportunidade que diz que a acupuntura consegue, em alguns casos, atuar no perispírito. Daí a gente já vai para um outro patamar de discussão, né? Que aí teria que... Que toda forma, que qualquer coisa que afeta a forma do nosso corpo, afeta o perispírito também. Afeta, né? O perispírito. Legal. Então a acupuntura consegue... Certeza. Atuar no perispírito da pessoa, e até acredito que seja esse um dos motivos em que funciona muito bem, né? Mas o interessante é que eu estive verificando na internet, nos Estados Unidos, mais de 50 faculdades de medicina incluíram em seu currículo pós-graduação a disciplina Medicina e Espiritualidade. Interessante. O CID-10 CID, o que que significa o CID? CID é o Código Internacional das Doenças. De doença. 10 fala em estados de transe e possessão como diagnóstico médico. Já está acontecendo isso? Já acontece. Olha aí, tá vendo, Jorge? Existe um número para isso. Então, você, a hora que você entrar no CID-10, a hora que o médico dela CID-10, você já pode ter certeza que você está mais no mundo espiritual do que no mundo material, viu? Ô Rui, hoje tem futebol, a gente precisa encerrar o programa. É. Ele pediu para entrar um pouquinho mais cedo, em vez de ser lá para as 10 para as 10, até lá a gente tem que entregar. Até 10 para as 10. Então vamos fazendo as nossas despedidas, passando logo para a gente encerrar. Poxa, mas tem tantas perguntas aqui para as meninas. Então marca outro dia para elas virem. Entendeu? Agora já sabe o caminho. Você viu, a Elaine disse que tinha... Nossa, eu sou muito tímida, você viu? Se não tirar o microfone mesmo, até dela. A Dona Odete veio aqui e falou que não falava nada, depois a gente não conseguia fechar a boca da Dona Odete. Né? Então, não, seu Jorge, não vou lá, não consigo falar, você vai ver só. É verdade, eu fiquei muito reticente quando o seu Rui me fez o convite, mas porque, não que eu seja uma pessoa tímida exatamente, mas eu achei que eu não tivesse muita coisa a dizer, assim, muita coisa, muito conteúdo a acrescentar, mas então, agradeço o convite, seu Rui, foi muito bom. Eu elenquei aqui 15 perguntas, só fizemos 5, só, viu, Jorge? Entendeu? Uhum. Na verdade, é uma tremenda responsabilidade estar aqui, mas que é uma delícia, Mas eu tinha o Bosco que ele gostava muito de falar, então ele chegava e falava, vai lá, tira o microfone do Bosco. Quer dizer, não tinha microfone, aí falava, tira o microfone do Bosco, senão ele não para de falar. Vamos para os nossos ganhadores dos livros. Os ganhadores dos livros foram a Janaína Santos, a Janaína lá da Vila Maria, que ganhou o livro. É o segundo livro, e olha, eu estive no velório da dona Geralda, que é a avó da Janaína. Eu já entreguei o livro lá na Urban para ela, porque estava com o livro dentro do carro. Então a Janaína ganhou mais um livro. Um bom dia para você, viu, Janaína? E espero que também... nossa amiga Geralda, que é a avó dela, esteja numa boa casa lá no mundo espiritual. E também a Neide Rodrigues, também, que participou pela internet, também ganhou o outro livro. Um grande abraço a Neide também. Então vocês podem comparecer lá na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, e retirar os seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Quero ir mandando um abraço aqui para o nosso irmão Plínio Penteado, que está lá em São Paulo, aqui entrou no Face conosco, está dando um bom dia, né? Ele e a Terezinha também, que qualquer dia nós vamos convidar a Terezinha e o Plínio para vir aqui no nosso programa. Terezinha, que acabou de lançar um livro também, viu, Plínio? Qualquer hora a gente entra em contato para convidar vocês para virem aqui no nosso programa. O Ari Rangel está deixando uma pergunta no ar, não sei se vai dar tempo da gente responder. O Renualdo falou que o Liraus está chegando lá no Rio Grande do Sul, vai passar a semana com eles lá cantando e o pessoal aguentando a feiura do Liraus lá. O Liraus é feio, né? Vai correr no alto? Ainda bem que a Thelma tá lá, ainda bem que a Thelma tá junto, a esposa dele, porque dá uma equilibrada, né? Mas ontem eu fiquei batendo um papo muito gostoso com o Renualdo através do Facebook, viu? Um bom dia pro Renualdo, pra família. Ele tem umas meninas bonitas, umas prendas, né? Prenda é mulher, moças é prenda, né? Então ele tem umas prendas muito bonitas. Tem uns aniversariantes aí, Rui? Não, nós vamos tocar não agora. Não tem? Então só toca um pouquinho aqui que eu só vou falar uma coisa. Então, quem está fazendo aniversário dia 2 é o Chico Xavier e a gente convida vocês para o dia 5 irem lá na AME escutar a palestra da Maria Emília, da Emília, e fazer a visita à Área Verde Chico Xavier no próximo domingo, depois que nós saímos daqui. Tá bom? O Ari Rangel, queria colocar para vocês duas e já agradecer a presença de vocês. Ele está colocando aqui, né? Se ainda houver tempo, tudo bem, vamos fazer rapidinho aqui, Ari. Ele disse sobre o que vocês acham da frase de André Luiz, que diz que o melhor médico de nós somos nós mesmos. Um abraço, amigo. Eu acho que indo nessa linha de a pessoa espiritualizada é aquela que tem mais saúde, né, e aproveitando o link, né, com a frase de Jesus, conhece-te a ti mesmo, eu acho que aí a gente acaba realmente tendo condição de nos curarmos, né, e à medida que a gente se conhece, a gente pode melhorar o que a gente sabe que não está bom, e a gente pode aprimorar as nossas virtudes, e isso acho que por si já traz mais saúde. Flaine, então obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço e espero voltar. Rodrigo? Agora já sabe o caminho, né? Agradecer a presença de todos aqui presentes, de você, querido ouvinte, que está nos escutando agora na Rádio Estadão e na Rádio Espírita do Bem, e convidá-los para o próximo programa, que será com a Emília, lá de Uberaba, de Peirópolis, que estará aqui com a gente. Eu quero agradecer ao Helder, a Graça e ao Maurício, que está aí no som. E também mandar um abraço para a Adriana, que ela não pôde vir hoje, que ela está lá preocupadíssima com a sua cachorra Pimentinha, que está adoentada, né? Isso, cuida da Pimentinha. Eu falei para vocês na semana passada, outra frase que eu estou criando: quem gosta de passarinho não negocia com gaiola, né? Quem gosta de cachorro não solta foguete. Então a gente tem que pensar. E qual foi aquela outra que você pegou aí? Que... Não, aqui que o internauta mandou é o seguinte: não ligue para a tristeza, ela não tem telefone. Fica na sua, tranquilo. Olha só, não, a Érica, eu vou passar para ela agora agradecendo, e a Érica vai fazer a prece de encerramento para a gente, e depois, Maurício, você dá uma enrolada no Lano Brito, que está lá esperando a gente passar para ele, o rádio, ele deve estar escutando lá. Ele gosta de enrolar a gente pode enrolar ele também, não pode? Então, legal. Ele está lá no campo de futebol, lá esperando a gente passar para ele, mas aí no final você coloca a música aí em homenagem a mais um médico, um grande médico espírita, que é Bezerra de Menezes, a música Iluminado Guia lá no final para encerrar. E, Érica, a gente vai agradecendo também a sua presença e pede para você fazer para a gente uma prece de encerramento. Eu queria muito agradecer também por estar aqui, né? A gente pensa que a gente contribui, mas a gente acaba ganhando muito com tudo isso, né? Então, eu gostaria de agradecer muito ao amigo Rui pelo convite, né? Que foi muito gostoso mesmo estar aqui nessa manhã. Então, vamos nesse instante, agradecendo a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco em todos esses momentos. Vamos unindo os nossos corações numa vibração por esse trabalho tão importante, por esse programa que leva tantas informações para as pessoas. Vamos vibrar pelo nosso planeta, que tanto precisa, vibrando pelos animais, pelas plantas, pela natureza, cuidando do nosso corpo físico, que isso vai se refletir no melhor estado para o nosso espírito. Vamos vibrando pelos médicos, que eles possam entender todas essas questões relacionadas à espiritualidade, que as pessoas também busquem o seu alimento da alma todos os dias e não só do corpo físico, procurando se ligar a Deus de alguma forma, procurando orar, agradecer, melhorar o seu padrão de vida espiritual. E assim, agradecidos que estamos por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade de estarmos encarnados nesse instante, vamos encerrando. Coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo domingo a todos. Cascata de luz, seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus. De sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétala de flor, nos olhos duas pedras de brilhante, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho.